baixarmelody.com, o seu novo site de Melody 2015. Puxa, né? Bravinha, não espalha. Esse é o Mega do Fão. Sabe, Júnior? Segunda-feira saía pra trabalhar, minha mulher não parava de brigar, e eu quietinho só fazia obedecer, e só na sexta eu pisava em beber. Mas quando eu saía, ficava assustado, sempre vi o Marcão com a loura do lado. Aí chegava o Beto com carro cheio de bebida, tomando todas no posto de gasolina. Lá vou largo, caí na tentação, ela é curtição. Tufão. Me separei da mulher e me casei com a farra. Agora é só diversão. Me separei da mulher e me casei com a farra. Agora só novinha deita no meu colchão. Me separei da mulher e me casei. Agora é só diversão. Me separei da mulher e me casei. Agora só novinha deita no meu colchão. DJ Fabrício Incomparável, DJ Mauro e... É solteiro no forró, pros corações apaixonados. Briguei, depois jurei, nunca mais te procurar. Foi só beber mais uma, deu vontade de ligar. Liguei, não me atendeu, só deu na caixa postal. Agora o que é que eu faço? Deus, eu tô passando mal. Não deu 5 minutos, me mandou uma mensagem falando que tá tarde pra eu parar com essa bobagem. Falou que tava triste, mas que tudo acabou. Bem naquela hora, nossa música tocou. Merda, Tufão. Sabe aquela mulher que quando você tá com raiva, você diz que nunca mais liga pra ela, mas é só beber uma? Quando toca aquela música, você diz assim: chama o piquinês. Eu bebi, chorei, quando tocou aquela nova no DJ. Eu bebi, chorei, toca de novo, por favor, aperte o play. Eu bebi, chorei, quando tocou aquela nova no DJ. Eu bebi, chorei, toca de novo, por favor, aperte o play. DJ Carlos, Carlos. Eu bebi,

Chaca Praia. É a onda do bom momento. Segura a batida, essa mesma levadinha. Só pra ver se a turma aqui de Bom Jesus já aprendeu. Então, no Cerejãozinho, com o Sueli, o melhor do Brasil. Ó, Fofão. Fofão disse que já foi picado já. E a muriçoca, soca, soca, soca, soca, soca. Que é isso? E a muriçoca, pica, pica, pica, pica. Vamos bagunçar, R10. Pica! A muriçoca, soca, pica, pica, soca, soca, pica, pica, soca, soca, pica, soca, pica, pica, soca. E soca, pica, pica, soca, pica, pica, soca, pica, é o quê, pai? Vai já! Arrasador. Ele e as amigas dele.

solteiras. E aviões, falando de amor. Só que não. Mega Tufão. Tá me ligando demais. Por onde passa, diz que me ama. Tá fazendo todos seus amigos menininho de recado. Tá me ligando demais. Por onde passa, diz que me ama. Tá fazendo todos seus amigos menininho de recado. Eu te avisei que a carne era fraca, que muitas vezes derruba as palavras e juras. Aí você riu de tudo que eu disse, agora quem ri de tudo sou eu. Tá, tá, tá querendo volta, tá com as roupas juntas, doida pra unir com as minhas. Tá, tá, tá querendo volta, tá com as roupas juntas, doida pra unir com as minhas. Mega Tufão, o arrasador do Pará. Tá, tá comendo na mãozinha do papai. Tá comendo na mãozinha do papai. Tá comendo na mãozinha do papai. Vai, vai, vai comer. Mas olha que tá comendo na mãozinha do papai. Tá comendo na mãozinha do papai. Tá comendo na mãozinha do papai. Vai, vai, vai comer mais. Tá comendo na mãozinha do papai, filha. Fechar os olhos e você vai ver. Você ainda não sabe, mas eu posso ser a metade perfeita pra te completar. Mega Tufão. Como voz de quem bebeu, mas o seu amor sou eu. Tô sozinho nesse bar, diga onde você tá. Tô com voz de quem bebeu, mas foi mais forte que eu. Amar. falar. De amor, é só fechar os olhos e você vai ver. Você ainda não sabe, mas eu posso ser a metade perfeita pra te completar. Desculpa, amor. Tô com voz de quem bebeu, mas o seu amor sou eu. Tô sozinho nesse bar, fica onde você tá. Tô com voz de quem bebeu, mas foi mais forte que eu. Demorei pra te ligar, eu tô louco, louco, louco pra te amar. Eu tô louco pra te amar. Só rola coisa fina, o baile rola e ela desce. Viva a bagaceira, que hoje eu tô putão. Sem limite no decote da novinha e ela mexe. Vem aqui, vem pro meu colo. Mega Tufão. Que hoje eu tô putão. Para de ralar no chão. Cê quer no chão, quer ser diversão. Para mim é diversão. Para o rabi quer levar amor. E eu sou rueiro. Para mim esse amor vai da cama pro colchão. Eu também sou bagaceiro. Se acha que é bonita, é pro rabi quem tá fria. Ela quer sentar, só quer saber de festa. No meio da putaria, viva a bagaceira. Ela quer sentar, seu corpo quer dançar. Carinha de safado e quer levar uma pena. Ela quer sentar, só quer saber de festa. No meio da putaria, viva a bagaceira. Carinha do safado que ela vai romper. Na sexta-feira se inicia a bagaceira. Bonde fechado com o putão e a solteira. Nasci assim, eu sou assim, vou morrer assim. E vem de tal que a minha mãe passou açúcar em mim. E as aparigas oriçadas feitas dele e mel. E a bagaceira rasga a noite com a tudo de papel. Se compromisso, se namoro, cada um na sua. Eu vou fazer um beijo pai aqui na sua rua. Só quer saber de festa no meio da putaria. Viva a bagaceira. Eu vou querer dançar, carinha de safado quer levar uma pena. Ela quer sentar, só quer saber de festa no meio da putaria. Viva a bagaceira. Ela quer sentar, seu corpo quer dançar, carinha de safado quer levar uma pena. DJ Carlos e DJ Neco. Já soltaram no morro. Ronagalismo, Safofi, o Brasil e Fio Traçado. Só rola coisa fina, o baile rola e ela desce. Viva a bagaceira, que hoje eu tô putão. Sem limite no decote da novinha e ela mexe. Vem aqui, vem pro meu colo, que hoje eu tô putão. Para de ralar no chão, cê quer no chão, quer sentir tesão. Para mim é diversão, para o rabi quer levar amor. E eu sou rueiro. Chão, eu também sou bagaceiro. Se acha que é bonito, é com o rabo que é tapinha. Ela quer dançar, só quer saber de festa. No meio da putaria, viva a bagaceira. Ela quer sentar, seu grupo quer dançar. Carinha de safado quer levar uma pena. Ela quer sentar, saber de festa. No meio da putaria, viva a bagaceira. Ela quer sentar, grupo quer dançar. Carinha de safado quer levar uma pena. Na sexta-feira se inicia a bagaceira. Bonde fechado com o putão e a solteira. Nasci assim, eu sou assim e vou morrer assim. E vem de tal que a minha mãe passou a subir. E as raparigas oriçadas feitas pele e mel. E a bagaceira rasga a noite em quartos de motel. Sem compromisso, sem namoro, cada um na sua. Vou fazer um beijo, vai aqui na sua rua. Só quer saber de festa, na putaria, viva a bagaceira. Ela quer sentar, seu corpo quer dançar. Carinha do safado quer levar uma beira. Saber de festa, na putaria, viva a bagaceira. Ela quer sentar, seu corpo quer dançar. Carinha de safado quer levar uma feia. Alto pé, safado e siso. Em Fortaleza. Alto pé, Sérgio Zimar. Ei, mãe, fala com a vovó aí. Ela é aposentada, mãe. A senhora também é, né? Mega Tufão. E ei, mãe, preciso de 3 mil reais. A galera tá montada, mãe. Quero comprar minha chinerai. Todo mundo tem chinerai. Meus amigos têm chinerai. Minhas colegas têm chinerai. E as novinhas têm chinerai. Conheço o tal de DJ chinerai. Sacode, sacode! Vai, Tony Guerra! A senhora também é, né? Ei, mãe, preciso de 3 mil reais. A galera tá montada, mãe. Quero comprar minha chinerai. Vamos dançar comigo, vamos lá. Todo mundo tem chinerai. Meus amigos têm chinerai. As piriguetes têm chinerai. E as alvinhas têm chinerai. E esse tal de DJ chinerai. E todo mundo tem chinerai. Minhas amigas têm chinerai. E as alvinhas têm chinerai. Ai! Chinerai! Só onde chinerai agora? É chinerai apertado. Ei, mãe, tô indo pra balada a pé. Voltar a pé de madrugada, mãe. Falar com a vovó e ver qual é. E as novinhas têm chinerai. O Faustão tem chinerai. Até o Neymar também tem chinerai. O meu pai também tem chinerai. Todo mundo tem chinerai, apertado. Eita, que a chinerai tá estourada na China, no Japão, tá estourada em Urlávia, aqui no Ceará. Tá em todo canto, só tá chinerai. Barcelona também. Enfim, Madrid. Vixe. Em Pentecoste, Xeramobinha, Calcaia. Alguém me enganei, me apaixonei pela pessoa errada. Pra mim você não vale nada. Pra mim você não vale nada. Foi só ilusão, decepção. Acreditava nas suas palavras. Pra mim você não vale nada. Pra mim você não vale. Vem comigo assim, ó. E hoje eu vou beber até o dia clarear. Vem pra minha mesa que hoje é open bar. Hoje não, tem surpresa, Israel não faz, vem pra cá. Eu vou dar virote, eu vou dar virote. Eu sou pato tão estourado e essa vida é pra quem for. Vou dar virote, eu vou dar virote. Me pode chamar o Samu que hoje eu vou tomar de casa. Vou dar virote, eu sou pato tão estourado e essa vida é pra quem for. Vou dar virote, vou dar virote. Me pode chamar o Samu. Levanta a mão e chama o Samu assim, ó. Mega do Fogo, o arrasador do Pará. Eu amava alguém, me apaixonei, me enganei pela pessoa errada. Pra mim você não vale nada. Pra mim você não vale nada. Foi só ilusão, decepção, acreditava nas suas palavras. Pra mim você não vale nada. Quem vai beber até amanhecer o dia hoje? Hoje eu vou beber até o dia clarear. Vem pra minha festa que hoje é open bar. A noite não tem hora pra acabar. Joga a mão, vira, vira. Eu vou dar virote, eu vou dar virote. Seu patrão tô estourado e essa vida pra quem for. Vou dar virote, vou dar virote. Chama aí, Israel Novaes, vamos tomar grande coisa, Israel. Eu vou dar virote.

não falei nosso boleto. Sentimento proibido até parece impossível. Quer saber, eu necessito ter de volta o seu calor. Sua boca é minha, domina minha. E o que é que as suas estão fazendo tão sozinha? E o que é que as suas estão fazendo tão sozinha? Sua boca é minha, domina minha. E o que é que as suas estão fazendo tão sozinha? E o que é que as suas estão fazendo tão sozinhas? Ai, ai, ai, boca minha. Rodaga de Juninho do Brasil. E filtra. Joga a mão pra cima, todo mundo, e diz o quê? Vai, sapatão, vai, sapatão, vai, sapatão, vai, sapatão. Bora, meu mega tufão! Avisa que eu chego! DJ Carlos, DJ Neto, DJ Pedrinho Mix. Quando ela chega, para o baile, dirige de um rádio. Ela é tipo panequete, de cheque na capa da sexo, poderosa. Pode passar com moda. Enjoada da mente, nasce, mete que lexando na taça. Essa me deixa pra quente. Bandeira experiente, entra em cena, rouba a cena. O Mucuripe já sabe, joga a mão pra cima e diz o quê? Eles vêm e tá causando a sensação. Tá no giro de rio. Ela porta, ela forga. Ela só gosta de andar na moda. Swat, swat, ouro desse do quilate. E tem Armando Leco. Perfume esvante, e tem batom. Tem maquiagem. E só pra roupa carovar. Chega, papai, chega, papai. DJ Fabrício Incomparável. Mauro e Maurício do Estúdio Dois Irmãos. Produzindo os melhores CDs do Pará. Quando ela chega para o baile, que me chega de lugar. Ela é tipo um paniquete, destaque na capa da sexo. Estamando na sobra dessa, estamando na sobra dessa, estamando na sobra dessa. E poderosa, e maravilhosa. E hoje faz com moda, hoje faz sem roda. E joado na mente, guitarra, só bebe tequila e chego na taça. Essa me deixa pra quente, bandido experiente. Cena, e no camarão ela cena. No barra do Curitiba. Em nome de Rapel aqui, faça ser feliz. Pode esquecer logo a mistura que eu gosto. Bunda clara com você. Tufão. Aqui todo mundo. Mega Tufão, o arrasador, fazendo sempre o melhor pra você. Olha que toma cerveja, cachaça e Red Bull. Toma o uísque, tequila e xandão. Toma esminove, conhaque ou de pato. Agora eu quero ver você dançar. Olha que toma cerveja, cachaça e Red Bull. Toma o uísque, tequila e xandão. Toma esminove, conhaque ou de pato. Agora eu quero ver você dançar. A pisadinha, a pisadinha. Todo mundo gosta de morar na pisadinha. A pisadinha. Eu desafio você descer até embaixo, segurando no teu desafio. Eu desafio. Desce pela terra, vai. Eu desafio. Eu desafio. Eu desafio. Você descer até embaixo, segurando no teu desafio. Eu desafio. Você beber a noite toda sem pagar o mico. Já vem, tem outra agora. Cavaleiro, eu te falei, chegou a sua vez. É Mega Tufão. Escuta, vagabundo. E daí se eu pego todas que eu me lembro, eu tô solteiro. Tá falando mal de mim, tá com dor de cotovelo. E daí se eu pego todas que eu me lembro, eu tô solteiro. Tá falando mal de mim, de cotovelo. Às vezes a melhor maneira de chamar a atenção de alguém é parando de dar atenção pra ela. Esse é o Mega Tufão. Há 24 horas e 43 segundos que ela me deu fora e contou pra todo mundo. 4 horas e 43 segundos que ela me deu fora e contou pra todo mundo. Disse que eu não valho nada, que eu durmo bebo acordando nas calçadas. Ela falou que pra mim nunca voltava, mas foi só sentada ali, com um olhar desconfiado, tão inocente. Eu já fui doente naquela mulher, que agora ela deve estar olhando de lado, tô sem graça vendo o presente e o passado, conversando de um assunto, ela já sabe qual é. Esse é meu único aviso, se ela diz que tá contigo, faça ela feliz, faça ela feliz. Esse é o Mega Tufão. Cuida bem dela, você não vai conhecer ninguém melhor que ela. Promete pra mim, o que você jura pra ela, você vai cumprir. Cuida bem dela, ela gosta que repare no cabelo dela. Foi por um brinco, mas eu fui capaz de fazer ela feliz. Sei que agora ela deve estar olhando de lado, tô sem graça vendo o presente e o passado, conversando de um assunto, ela já sabe qual é. Isso é o meu, se ela quis ficar contigo, faz ela feliz, faz ela feliz. Este é o Mega Tufão, o arrasador do Pará. Dizem que ela adora todo mundo, namora todo mundo, que ela não tem dono não, mas é mentira de quem fala da minha namorada. É a concorrência que quer. Outra sabe que ela é dona do pedaço, porque a que quer e não ganha nada. As outras sabem que ela é dona do pedaço. O que ela quer eu faço não. Tem hora nem lugar. A gente ama no sofá, mesa na cama. Só seu bem querer. Pra quem duvida o meu amor mandou dizer. Ela namora um, adora um. Só quer um, um, um. Ela namora um, adora um. Só quer um, um, um. Namora, adora. Só quer um, um, um. Namora, adora. Só quer um, um, um. Oh, mas é nóis. Vamos social music. DJ Fabrício Incomparável, DJ Mauro e DJ Maurício, do Estúdio Dois Irmãos, produzindo...